Alto 4107, solo 04, libera direita, solo 121, decimal 9. O Nuno 34, chame Recife 12685. 2685, boa noite. Gol 1098, vê se mantenha 2 mil pés, acuse no localizador 1015. Sobre o Salvador, boa noite, 27 no 3, Pro de Bonfi, aguarde serviço radar, mantenha 160, reporte para descida. Xaner 6224, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120, decimal 3, 6224. Tá chamando o controle. Alto LS, Golo 098. Golo 098, chame a torre no 895. 895, Golo 098. Salvador, gol 1098, embaixo travado, final 1098. 1098 habitado, SEC trem, posto está autorizado para 0, tanto no 40 graus, 079, desistiu no 0, 105. Tente, posto autorizado, gol 1098, embaixo travado. Level 0, 5-0, Mar Arrival, Connection 015. Connection 015, Mar Arrival, 015, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, the opposite bound, flight level 100, charging 208. Thank you for the information, this is 100. Azul 2713, tem identificação, contato radar 40 milhas, nordeste de Salvador, foi na proa de Golfe, reporte para descida. Camarão para descida, na proa de Golfe, Azul 2713. Luna 092, solo ao 12, direita solo 121, decimal 9. Direita 219, 0-9-3. É 258, desça e mantém o nível de voo 090, chegada Mari, 25. Delta, Zulu 6908, with that high speed of flow, stopping for a second. Clear. Okay, clear high speed of flow, stopping for a second, Zulu 6908. Para descida azul, 2703. Dois sete no três, descida até 4000 pés, 1015. 4000 pés com 1015, azul, 2703. Zero 6908, 9 miles to stop intersection for continuing the tenant to 2000 over Juno. Clear down 2000, your nation 015, come establish localizer 6908. Descend to 2000, 1015, further back to travel to my left, to 6908. Rio 5972, próximo a Costa da Rosero, próximo. Rio 5972, boa noite, autorizado ingresso, decolagem pistola 0, vento 140 graus, 079. Vale aí decolar o Rio 5972. B258 descida até nível de voo 050, chegada a Mare. Viking. Oscar Zulu Alfa, informe estimado para pouso. Zero sete, zero meia. Oscar Zulu Alfa, serviço radar terminado, MEI 58 milhas sudoeste de Salvador, mantém uma centena. Autocoordenação 2345. Para informação de voo e alerta, Centro Recife em 13325, alterne 1288. Xané 6258, redução de velocidade, 200 nós. Controle, boa noite, ao Rio 5972. Rio 5972, contato radar, vigilância, suba e mantenha nível de voo 340 via Gael. Para 340, confirmando pro ar, Gael. Autorizado, Gael. Afirmativo. De 4 mil pés, 27 no 3. 27 no 3, autorizado 2 mil pés. Redução para 1,50 nós, a fuso localizador. 2 mil pés, redução para 1,50 nós, 27 no 3, reportará no localizador. 27 no 3, vai seguir Embraer 190 da companhia a 5 milhas à frente, já reduzimos. Tem a divisão com a mesa do 2703. Azul 6908, foi manhã, Tower, Azul 6908, Call Tower, 118.95. Call Tower, 118.95, Azul 6908. É 258, autorizado, 3 mil pés, Azul 6908. no altímetro 10015. Tráfego que precede a TR-72 da Azul, reduzido. Commodore Control Azul 69008, confirm tower frequency, please. 118.95, 118.95. 23 times, nobody answer. We're in 1895, we're now passing all the markers, runway inside. Backup 1201. Okay, I'm gonna try 1201. Commodore Tower, Azul 6908. Azul 6908, second year, Vietland, runway 10, wind 130 degrees, 07 knots, 280, 0015. Vietland, Azul 6908. C258, desconsidera a autorização do ILS. Vamos aumentar o espaçamento com tráfego à frente. Esquerda pro 030, limite ao lote. Estabilizou a coisa localizadora Azul 2703. 2703, chame a torre em 1-8-95. 1-8-95, Azul 2703, boa. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 2703, estabilizado no curso do localizador. Azul 2703, número 2 para fundo, a gente chama 05, boa noite. Te aguardando, Azul 2703. 472, chame Recife em 133-25. Com 3325, boa noite. Boa. Ô Xaner, 6258, direita pro 090, livre LS. Direita 090, Azul 6908 on the ground 7. Turn right via Foxtrot, ground 121.9. Next to the right, Foxtrot, turn ground 121.9. Azul 6908. Canair 6258. Leta final pista 10, torre 1-8-95. Xaner 6258, controle. Xaner 6258, boa noite, número 2 para pouso. Deixando 05, aeronave que precede uma TR da Azul. Continue a guarda. Bowl 1972 is called for identification. Descent flight level 050. Mad arrival. Arrival 050. Bowl 1972. Request to flight up. Flight up position, Bowl 1972. Tap, Bowl 1972. 27-13, solo solo ao 33, direita Foxtrot, solo 121, decimal 9. O 1972, no restrictions to altitude in ETAP position, from 2006, Q181015. Clear to final approach, ILS X-ray runway 10, report established. 6,000 feet, no restriction. To report stabilization, final runway 10, go 1972. 1015. Azul 4062. Acione identificação. Desta vez chega da Mari para o nível 050. Ajuste no 015. Zerada a velocidade, azul 4062. Hotel approach, go 1972, stabilization on INS, runway inside. Go 1972, complete final and the call power 118.95. 118.95, go 1972. Tower, good evening, go 1972, stabilize on my area, runway 5. Go 1972, I have time, checking in the gear, virtual land, runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Report, go 1972, virtual land. A série 2228, decolou 41, controle transferido no 208, bom voo. 208 até. Controle Salvador, muito boa noite, passaredo 2228. Passaredo 2228, contato radar na decolagem, suba via, sai da árvore para o nível 180, confirme para o controle se tem condições de cumprir a restrição superior da saída. Afirmativo, cumpre todas as restrições da carta. Passaredo 2228, mantenha o perfil da saída, aguarde assim que possível o flow de alerta ou vitória da conquista. Afirmativo, aguardando, muito obrigado. Azul 4062, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 015. Está autorizado ILS, sector da pistão no 0, reporte estabilizado. Ok, desce 2.000, ajustado no 0, no 5, autorizado X-ray, então no 0, livre da restrição de altitude ITAP. 4062, reportado estabilizado. Salvador, boa noite, eu vou no 868, muito cara, não quero pessoal para a nave na proteção. Vou no 868, após a nave na curta, o banho da companhia, a linha e mantém pista no zero. Então, o banho na curta, de mantém no zero, boa noite, 868. One minus 72 on the ground is 44. Turn your right via Foxtrot, ground 1 to 1.9. Foxtrot, ground 1 to 1, small minor. Go 1 minus 72. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 140 graus, 049. Viva decolagem, voo 8. Laredo 2228, voe Arbor da Presente, após Arbor está autorizado direto ao destino. Arbor da Presente, após Conquista, muito obrigado. Gol 868, decolou as 4h30, controle transfera no 208. 208, bom 868. Controle Salvador, gol 868, decolou na frente. Gol 1868, contato radar na decolagem. Supervia sai da Pública para o nível 230. Após 2.000 pés, está autorizado para o Djamo. Ok, 2.000 pés, Djamo, já está pulando o Djamo para 230, bom, 868. Gol 1868, centro autorizou proa de Aracaju. Opa, grato, proa de Aracaju, gol 868. Essa decolagem da 10, gol 1098. Azul 4062, complete final, chame a torre 1895. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, 4062 e LS. Azul 4062, boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 05. Guarda pista livre, 4062. Bono 098, decolou agora aos 0249, mantém proa até 3.000, controle no 208. Mantém proa até 3.000 e o controle 208, Bono 098. Boa noite, Bono 098, está cruzando 1.500 pés. Bono 098, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 3.000 pés, após estar autorizado proa de Djamo e ascensão para o nível 370. Mantenha a proa até 3.000, após 3.000 proa de Djamo, subindo ao 370, Bono 098. Confirmar o vento para o 4062? 4062, prossiga. Só confirmando o vento. 140 graus, 059. Graças. Salvador, muito boa noite. Voo 1972, cruzando 200 para 1950. Salvador, é o voo 1172. Voo 1172, acione identificação, deixa via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 015, na proa de Mari. Via Mari, na 1095, ajustado, voo 1172, é a possibilidade de voar Duna? Negativo, Duna, mantenha a proa de Mari inicialmente, voo 1172. Ok, Mari, 1172. Salvador, muito bom. Boa noite, voo 1170, no ponto espera da 1170. Voo 1170, boa noite. É, mantenha o ponto de espera, então vai aguardar 5 minutos a aeronave de decolou ao centro, a aeronave da companhia, com o mesmo estudo de saída e início. Boa 0098. 219, acima, a informação foi pro gol 1868, chamar a Recife 12685. Gente, então, gol 1868, chamar 12685 e alterna 12485, gol 1868. Temo, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Voo no 098. Uno 1170, autorizado ingresso, decolagem, pista no zero, vento 140 graus, 059. Autorizado ingresso e decolagem para o voo 1170, da 10 para o voo. Voo 1172, voo ICAP da presente. ICAP, 1172, obrigado. Golno 170, decolou 58, chame o controle em 120, decimal 8. Chamar 1208, Golno 170, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom, boa noite, Golno 170, passando 1500 pés. Apuca. Sou 1170, contato radar na decolagem, suba via saída Puca, restrito ao nível de voo 330. Ok, mantendo o perfil da Puca, restrito ao 330, voo 1170. Sou 1172, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 5, cancelada a restrição de altitude na posição ITAP. Está autorizado ILS X-ray da pistão no zero, reporte estabilizado, gol 1172. 2000 pés, 1095, cancelada a restrição e tá. Reporte estabilizado, 1972. Pode boa, Duna, direto? Autorizado, Duna, gol 1172. Duna, 1972, obrigado.